Sr. Administrador, de que forma é que podemos falar desta unidade aqui na Catraia? Esta unidade foi também fortemente afetada pelo fogo de domingo passado. Também se gerou aqui algum alarmismo, do qual deve ter tido conhecimento. As pessoas estão, de algum modo, assustadas também pela envergadura desta unidade. O que é que está a acontecer nesta fábrica? Qual é o ponto de situação? Sim, efetivamente, ontem durante a parte da tarde sentimos de facto esse alarmismo da sociedade e de alguma forma é bastante positiva a vossa presença nas nossas instalações para vermos em loco e sentir efetivamente o ponto de situação da organização, que efetivamente estruturalmente a fábrica continua em perfeitas condições, tal como nas condições anteriores a esta calamidade pública que nos apanhou no passado domingo, essencialmente à noite, em Oliveira do Hospital. E falando mais tecnicamente, nós temos a unidade dividida entre a área de matéria-prima, de madeira, e efetivamente fomos afetados o incêndio com várias projeções aéreas e também por varrimento de onda de calor através da floresta na envolvência, que afetou o nosso parque de madeiras e que progressivamente foi se propagando para equipamentos no exterior da unidade que temos para fazer a transformação da rolaria, ou seja, das árvores em partícula para podermos utilizar na produção do aglomerado. Os equipamentos estão efetivamente, alguns deles afetados, outros são recuperáveis, mas mais importante é de que as linhas de emergência de extinção de fogo em cada um dos setores funcionou na sua plenitude e estiveram sempre a funcionar de acordo com a autonomia que nós temos nos nossos tanques de água até os bombeiros virem e ajudarem-nos a extinguir totalmente o fogo. Tal aconteceu, foi bastante positivo e desde já também um apreço à unidade de bombeiros de Oliveira do Hospital, que tem estado ao longo da semana connosco. É isso que é importante perceber, porque os oliveirenses assistem diariamente, portanto, à vinda de bombeiros aqui para a vossa unidade, seja caminhões de cisterna, seja o carro de comando, se calhar também por aí esta preocupação. Porquê esta necessidade de os bombeiros estarem aqui diariamente e virem até vós? Como percebem, nós temos uma área extensa de implantação da fábrica e temos vários pontos de madeira processada com diferentes características e, portanto, a fase de rescaldo a isso obriga, ou seja, é preciso efetivamente muita água para poder consumir o volume de madeira que não está a arder. Tudo o que ardeu efetivamente na segunda-feira, os rolos, mas todo, ao longo do processo, toda a partícula de madeira em diferentes fases, efetivamente está, como nós vemos, ao passar junto aos pinhais que arderam todos, vemos efetivamente o solo a fumegar, significa que a matéria está ainda a processar, não está a arder, está a processar e efetivamente é preciso colmatar com água. Portanto, é isso que está a acontecer, principalmente desde terça-feira, a partir do momento em que a Corporação da Oliveira do Hospital, assim como outras das imediações, os têm ajudado e nos têm ajudado a fazer a extinção desse processo mencionado. Sr. Administrador, e há algum perigo de explosão? Há algum dos vossos equipamentos que possa, de facto, numa ausência de controlo ou de um cuidado maior, algum risco de explosão? Não existe. Mas terminando a resposta à pergunta anterior, uma grande parte também da quantidade de bombeiros que nós vemos nos últimos dias, como vocês podem verificar, são unidades de tanques para poder repor o nosso nível de água. Temos dois tanques, um a sul e um a norte, para proteger e abastecer as nossas redes de incêndio próprias e, portanto, têm estado efetivamente a fazer a reposição, o qual foi reposto precisamente ontem a 100%. O que nós vamos ver a partir do dia de hoje, efetivamente, é um carro de bombeiro a circundar e a entrar nas instalações para continuar a depositar água e a arrefecer os equipamentos e a própria partícula de madeira, como já mencionado. Portanto, é um processo mesmo de arrefecimento. Porque já antes do incêndio vocês estavam a solicitar apoio aos bombeiros no abastecimento. Exatamente. Portanto, devido à falta e à escassez perante esta fase de seca extrema, portanto, nós estávamos a socorrer dos bombeiros para manter os níveis de água necessários tanto à rede de extinção como ao processo produtivo. Portanto, quanto ao risco de explosão que lhe questionava há pouco. Como disse inicialmente, não existe qualquer risco de explosão. Todos os equipamentos que nós temos estão desativados neste momento, exceto a rede de emergência que esteve sempre a trabalhar. Mesmo durante a noite do incêndio, não havia energia elétrica, portanto a organização esteve toda, assim como a população, às escuras, mas as nossas redes de incêndio funcionaram na plenitude, assim também como a nossa comunidade interna de extinção, ou seja, os colaboradores com os pontos de extinção, mangueiras vulgarmente designadas, portanto tiveram a atacar em primeira linha o fogo. Portanto, as populações, a população, nomeadamente aqui São Paio de Gramaços, na cidade, podem estar tranquilas porque, de facto, não há qualquer perigo. Sim, claramente. Caso contrário, não estaríamos a laborar, entre aspas, não estaríamos a manter a organização a 100%. Portanto, a organização continua com todo o seu efetivo no local para rapidamente podermos reativar as várias unidades ou setores produtivos que temos na organização. Portanto, o objetivo é esse, reativar o normal funcionamento da unidade. Tem previsão de quando é que tal poderá ser possível? Previsões mais concretas só durante os próximos dias, uma vez que existem, como mencionei, alguns equipamentos na área exterior de preparação de madeira que foram afetados e precisamos de avaliar corretamente. No entanto, podemos dizer que brevemente há determinadas áreas da fábrica que vão arrancar para manter os clientes satisfeitos. Inclusive, estamos a elaborar desde a terça-feira à tarde, estamos a manter as entregas aos clientes de acordo com os nossos níveis de estoques. Já agora, qual é que foi o prejuízo da vossa unidade? Tem algum valor estimado? Como lhe disse, é muito prematuro falar nesse tipo de situação.